Alexandre tá ali, pensativo já. Que horas irei editar isso? No horário que você acorda, que você quer me acordar, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, pra pular na minha cabeça, esse demônio. Menino e caramelo. Tá lá. Soube que anda também aprontando também, às 3 da manhã, 4 da manhã, dando as passeadas. É a vida, né? Bonito é bonito viver. E aparentemente, né, esse de veterinário é só meio problemático, né? Que dá pra ver que essa menina não tá prenha. Não, ela tá deu emagrecida já. Ela tava esfomeada, foi aquilo que eu falei. Porque ela tava com medo de a comida sumir, tava comendo que nem uma loba. Sim. É, agora que ela nota que a comida não está sumindo e que não tem ninguém pra roubar a comida dela, tadinha. Porque na rua, né? É essa parada. É, tipo, bad, né? Who's bad? Sim. Pelo alimento. É, agora que ela notou que ela tá rica, que ela tá em outro patamar social agora, ela não vai mais ficar comendo correndo. Graças a Deus, tá até guardando. Quando você falou guardando, eu fiquei assim, gente, ela virou um esquilo. Eu imaginei a bicha com a boca assim, ó. Não, é tipo, toda só não tá inchada. Esfomeada, né? Ah, tá igual o Chandler. Moderado. É. Moderado. Aí quando ele fica nervoso, come tudo correndo. Chandler tem disso. Se ele fica nervoso, ele come mais. Ah, como a gente, né? Essa pessoinha, né? Maravilhosa. Então. Mas me diz. Você acha que Ashley vai aparecer no revival de 90210? Eu acho que esse retorno de carreira de Ashley Simpson tem um motivo muito maior por trás. Mas eu só vou porque... dizer lá dentro do podcast. Adoro. Vamos então, entrar vamos então? Começar? Vamos. Erika's Small Talk. O seu podcast sobre comportamento, notícias, coisas avulsas, notícias bizarras e adjacências. Uma produção minha. Rede Globo apresenta Barrados no Baile. Pau! Não. Que? Pau? Não, é pepeca! Porque agora é a moda. Adoro. De barrage no baile. Gente idosa agora tem que virar sapatão. Então, ainda bem que eu... Viu? Eu já fui antes de ser modinha. Chupa, Andréia. Chupa, Gabriel Cartesi. É... Olha aquela então... chupa. Opa! E. Então, eu fiquei imaginando ela naquele filme, não sei se você viu, do vinho da Amy Poehler. Não vi, menina. Comecei até que Sassi ia comentar, mas não aguentei, não. Ah, mas esse filme é tão bom, gente. Pelo amor de Deus. Olha, dessas comédias de mulher de meia idade que estão passando vergonha na vida, é o melhor, menine. Tem Maya Rudolph, gente. Você sabe que Maya Rudolph, né? Meu ícone. Porra. Aquela pessoa que não tem uma cor definida. Eu gosto dela porque ela me lembra toda vez que eu vou tirar sangue, eu tenho que falar assim, que cor você é? Parda. Com um papel. E ela realmente é parda da cor de um papel. Maya é a única Rudolph. Pessoa que eu conheço que é dessa cor realmente. Que não está mentindo quando fala que é parda. É. Então, é... Tina Fey de sapatão, eu ia te fazer essa referência, mas você não... Não acredito. É, parques e recreações do Shark, né? É, 30 parques e recreações. Adoro. 30 rocks. Né, cara? É, 30 rocks no parque de recreação. Com velhos bebendo vinho. E ao som de Ira. Quê? Tá é porque Ira tem aquela música clássica, né? Vou me entorpecer bebendo vinho. Nunca ouvi, graças a Deus. Garoto, respeito, Ira. Então, é... O único nazi que não era nazista, né? Mas tinha o nome de nazi. Então, vamos voltar aqui. Gente, vamos fazer um bloquinho de notícias rápido antes de começar, 90210. Porque, assim, 90210 não tá rendendo o podcast inteiro. Em 2 episódios já se estragou. Em 1, né? Porque o segundo já foi ruim. Sim, pois é. Então, tipo, a gente tá gravando, inclusive, depois de ter saído o 4º episódio, mas a gente tá se poupando. Porque a gente não quer pegar raiva. Ah, é. Não vamos ver assim correndo, né? A gente tem que degustar com cuidado. É, então já saibam. O próximo podcast vai ser sobre um assunto avulso qualquer. E aí o outro vai ser... O quinto episódio é a finale. E, né? É o quinto episódio é a finale? Não, vai faltar um, né? Não, tem o quarto, o quinto e o sexto, né? Ih, menina, ainda tem... Então é, né? Quem sabe a gente não lançou já com os três últimos, né não? Vamos ver. Se ficar... Né? Se o quarto episódio for muito épico, a gente grava sozinho e tal. Beleza. Se o quarto episódio e o quinto for uma bosta, a gente vai esperar o sexto. Tá, gente? Eu sei que o fã-clube aí, galera, né, no fã-clube segue nós aí, os idosos. Porra, o povo tá cobrando, né? Né? Eles estão fazendo, tá pré-fornando o Tionô, porque nem eles estão achando que tá ruim. O rumo tá perdendo um pouco o rumo em dois episódios. Você jura? Três episódios. Então, estamos lá pré-fornando o Tionô, mas tá difícil. Tá difícil. Vamos ver se o Shannon levanta esse negócio aí. Mas antes, então vamos para tá de volta, né? Porra, aleluia, né? E, então, vamos para as notícias, né? Que tá rolando aí. Que tem a ver muito com o Nine Inch Nails, que é a volta da carreira musical de Ashley Simpson. Sim, garota. Ela que fez a continuação de Melrose Place, que é a continuação da continuação de Nine Inch Nails, que era a continuação de Barragem no Baile. E que é o reboot da spin-off. Né? Na verdade, Melrose Place, que é o spin-off de Nine Inch Nails, que é a continuação de BH. Belzonte, né? Que deu um maravilhoso spin-off também, Models.inc, né? Nossa, que tinha Trinity, você nunca vai apagar esse seu currículo. Pois nunca. É. E a mãe da Kelly, a Kelly fez parte de toda a merda. A mãe da Kelly era a dona da Models Inc. Você lembra do Scott? Tori Spelling? Não, que a dona era. Fazer roleplay? Olha, então temos duas notícias. Lembramos da outra. A primeira é essa, que a Ashley Simpson, depois de 16 anos, aparentemente, né? Que a gente não notou. Gente, tô muito feliz, eu torci muito. Eu ouço as músicas dessa mulher tudo. Ela ouvi, Lala in the Kitchen, Pieces of Me, Pieces, né? Of Me. Eu amo demais a Ashleyzinha. Mas às vezes eu me pego assim, meio que o Ana Lala. Sim, no silêncio da noite, né? Fico imaginando nós dois. No chão. Sabe? Maravilhosa. E agora vai ser com foco pop, né, menina? A carreira dela. Capo, não era pop antes. Não tinha notado. Não, antes era super roqueirona. Vai ser pop rock agora, na verdade. Né? Ah. Eu pensei que ela ia voltar uma coisa meio Lana Del Rey, sabe? Pedindo pamonha, né? Pedindo morre, né? Na terra do carro de pamonha. Eu tô muito empolgada com essa volta. E isso pode ser, não sei. A gente tá especulando que Naomi, né? A atriz que fez Naomi, Nine Inch Nails, a sequência, que não ficou satisfeita com o final merda que a CW deu, que gravou no celular outro final pra ela, com o pessoal da série. Ah, eu amo. Pode estar aí adquirindo um celular novo e gravando uma nova série online com o pessoal de Nine Inch Nails, que eles vão ignorar, o pessoal da CW. E o pessoal de Melrose Place. Por isso acho que ele tá voltando com a carreira. Pra aproveitar o up que essa série do celular de Naomi vai dar. Certamente. E você sabe que Naomi fez pacto com o Demo depois de sair de Nine Inch Nails, né? Ela tava metida com o Lúcifer, né? Sim, ela participou do primeiro, do piloto de Lúcifer. Ela foi morta, viado. Lúcifer foi atrás pra descobrir quem matou Naomi. Lembra desse plot? Então assim, grande amigo. É, né? Se o capeta não der um final decente no celular de Naomi, ninguém mais dá. Ela tem os contatos certos pra conseguir mexer aí na TV, sim, né? Na indústria. Na indústria, vamos ver se ela consegue. O que a gente quer ver, o que Darlan, beijo Darlan, quer ver, que nós quer ver, quem é fã de verdade, é Silver de volta. Só isso. Por favor, Brasil. Inclusive, menina Silver, esqueci o nome agora, Pão de Ferro. Jéssica Strub, seu cachorrinho bizarro. Poderiam simplesmente só gravar um stories, estrear um stories e lançar numa semana 5 pedaços da vida de Silver pós na Nine Inch Nails. Pronto, já tá feliz, só ela com o cachorro dela. Mais ninguém. Pra mim já tava excelente. Era aquilo, eu ia baixar os stories, salvar e guardar como a minha finale de Nanochan. É porque te interessa, né? Exatamente. Você não quer saber de N. Falando... N... Que se for, morreu, né? Morreu em... em Pânico 4. Eu lembro disso. N tá ok? Ai, gente, N... Nem Dani, eu quero ver ela só solteira, ser aquele homem que o homem encosto ficou com ela, né, irmão? Jenny. Que, ai, nossa, gente. Foi muito triste não se ver. Foi porque ela ficou com dois câncer. Ela ficou com câncer e o, e o irmão de Jenny tomando conta dela. Foi um final muito triste. Foi muito pesado mesmo. Ah, mas era só como amigos. Mas não importa. Imagina, você já tá passando mal e ainda fica aquele homem encosto do seu lado. É complicado. Complicado, né? Pelo menos N dá pra dar uma pegada, né? Que cara... Beijo, André. E aí, toda hora agora que fala de sapato, eu tenho que mandar um beijo pra André, né? Que tá me curio. Tá agora, em pleno 2019, a véia tá muito véia mesmo, né? Agora eu sou bicuriosa. Ah, tá! Safadinha. Então, e a outra notícia, essas notícias vão estar, o link vai estar embaixo, né, no nosso post, que vocês não vão entrar, que vocês são safados, mas vai estar lá, agora as onde vocês não verem. Que tem a brincadeira do roleplay, que já tava tipo Marlene King, a escola Marlene King de atuação, já estava funcionando a vida real de Tori Spelling. Né? Me conte esse drama, Léo, sobre essa atriz maravilhosa. Menino, o que aconteceu foi o seguinte, né? Não satisfeito em pegar Tori Spelling, o senhor marido de Tori Spelling, que eu não me deu trabalho de saber o nome, declarou que ele faz roleplaying com a esposa, fingindo que é dona de Barras do Baile. A pergunta que eu me fiz foi... Cara, como alguém... É dona. Sim. Que dona não é nada, dona não é ninguém, cara. Tipo, dona da minha vida, né? Cara, dona é o personagem mais sem nenhuma característica, assim. Tipo. Então, ela só não tá sei lá, o nome né? Sobre... Qual o sobrenome dela? É Dona. Tá vendo? É a única personagem que ninguém lembra o sobrenome. Tipo, Dona assim... Martins. Porra. Cara. Sério, a dona não tem um plot. Um plot. De... Teve uma época que ela ficou viciada em alguma coisa. Porque na né, Xanon era tudo. Tu não tinha plot e metia um vício. Ou então tu ficava louca. Ou então uma doença, né? É, ou então uma parada cerebral, ou então um distúrbio psiquiátrico, alguma coisa assim. Mas a dona, ela nem teve uma parada grave. Foi tipo assim: alguém botou um negócio de LSD no meu copo e eu fiquei doidona um episódio. Tipo. Ela é muito... Ah, mas ela parou a televisão. Deve ser o mais chato do mundo. Ela perdeu a virgindade, né, em rede nacional com o David. Foi, sim. Por isso esse amor aí que até hoje persevera. Porra. E aí eu fico imaginando, tipo... Tá. E... Aí ela fica conversando com ele. Ai, porque a Kelly hoje fez isso. E ele super excitado com a adolescente de high school falando no ouvido dele. Só da amiga. Porque ela não tem vida, né? Ela só fala da amiga. Então, na verdade, ele fica desejando a Kelly, né? É, deve ser. Enquanto ela tá fazendo esse roleplay, na cabeça dele, o roleplay agora é outro. Entendeu? Ele tá imaginando. O inimigo agora é outro, né? Ah, meu Deus. Então é isso, gente. Já informou vocês dessa maravilha, desses dados que são muito inclusivos aí, que vão encher, inclusive, o nosso episódio de hoje com muito mais conteúdo, só que não. Então vamos para os episódios, né? Episódio 2 e 3. Então, Léo, episódio 2. Vamos por personagem? Vamos contar o que aconteceu com cada personagem. E vamos deixar a Shelley por último. Pode ser misturando 2 e 3, porque eu não tenho mais certeza de nada. Mas a ideia é exatamente essa. A gente vai falar pro personagem, porque no episódio 2, gente, vamos ser sinceros, aconteceu nada. O episódio 2 só foi uma cópia barata de PLL, onde teve as PLL, né, as mentirosinhas tendo que fazer serviço comunitário, que já aconteceu em PLL, e ameaças malignas igual o PLL com bonecos, né? Então, resumindo foi isso, mas então vamos pro personagem. Dos dois episódios, 2 e 3. Vamos lá, o primeiro. O que aconteceu com... com Jenny, que acontece muita coisa. Jenny é muito importante. Ah, menino, Jenny é a personagem que é, tipo, dona nessa nova fase, né? Jenny Kelly, ela tá aí apaixonada por Jason Priestley, mas sem querer admitir. Eles tiveram esse one night stand que é revelado pra todo mundo no segundo ou no terceiro episódio, porque Tori fica falando, não acredito que você fez isso, menina. Pô, fez o quê? E aí Jason vai e fala também, então a mulher fica aí desmoralizada. Ela tem o plot da filha que quer atuar, né? E ela fala assim, não... A filha assim, que, não... já, que vai pro teste escondida. Pois naquela é. Criança de 27 anos. Sim. E ela fica, você não vai passar pelo que eu passei, mulher, não sei o quê. Foi, não posso muito, foi muito complicado. Eu andei com Mark andava perto de mim. Ó, e ela nem ficou com o Mark. O Mark era namorado do Shannon, né? Foi isso. Ela, né? Que é Mark Wahlberg, tá, gente? Mark Wahlberg já teve uma carreira de hip hop, tipo Vanilla Ice, tipo um Eminem. Ele era um vendedor de cueca, fazia um monte de post aí vendendo cueca igual o Daniel, e era cantor de rap, tá? Mark, que agora concorre a Oscar, tá? É. Eu sei onde tu tava metido. E ele ficou famoso por usar uma prótese peniana em Boogie Nights, né? É, que foi o primeiro papel dele de excelência, né? Porra! Então, e aí... Jenny. Que, né? É o que importa. Mas então, Jenny tá com essa barra e aí Jason vai lá, né? E ela sai do programa. Uhum. Né? E aí Jason vai lá na casa dela. Pô, então, e aí? Sou muito gostoso, você tem que voltar pro programa. A ela, não vou, preciso cuidar da minha filha, tá metida com Dorgas, tá querendo entrar pra essa parada aí de séries, de SW. Aí ele, eu sei que ela não vai pro mau caminho, porque você é a mãe dela, e você sabe tudo. Tipo, uma mulher, né, que já mostrou um certo total descontrole no primeiro episódio. Mas, beleza. Engraçado que a frente filha... do seu tempo, só que atrás, né? É, e engraçado que a filha não parece a mesma do primeiro episódio também, achei estranho isso, porque não, no primeiro episódio ela apareceu uma bitch, parecia uma bitch, aí no segundo episódio ela apareceu uma garota de escola, não entendi, mas aí ela vai, convence Dona, porque no segundo episódio Dona é chantageada por todos eles, né, igual o PLL, que ela tem que pagar uma prenda pra cada um ir pra série, e sim, a prenda, fala. Não, que cada um quer alguma coisa, né? Dirigir, não sei o quê. Andréa quer a storyline da Sapatão. Todo mundo faz uma exigência. Porque, na verdade, só tinham três pessoas com exigência. Aí, quando o David e Steve ficaram sabendo, aí quiseram também, porque a gente não tinha exigência de porra nenhuma. Sim. Você lembra desse detalhe? Pois são é. Tudo uns bucha. E aí, Kelly tinha exigência de pôr a filha na série, porque aí ela poderia fazer a série e ela ficar de olho e guiar a menina nesse mundo. Sendo que, assim, é uma série totalmente atípica, né? Atypical. Porque, assim, ela vai estar numa série com pessoas de 60 anos. Não é uma série da CW que tem um monte de gente pra se pegar. Pois é, tipo, menina, como é que ela vai se encaixar esse ambiente... nesse mundo? Não, ela deve aparecer como filha de Kelly, mas, tipo, assim... Não é um ambiente que ela vai conseguir testar a filha num ambiente de temperatura e pressão normal de Hollywood. É. Não, é, e sendo mas... que ela fala assim, sofri muito fazendo essa série e eu não quero que você passe por isso. Depois ela fala, vou pôr você nessa série. Mas é porque essa série é com idosos, não é com gente jovem, igual na época. Nossa, aí tudo entendeu? Bem. É. E aí a filha vai trabalhar em Nanny Tuno e aparentemente até agora nada, né? Porque a série até agora não saiu do papel, então... Estamos esperando essa evolução de personagem. E Kelly, sabe que a última cena do negócio vai ser a série começando a ser gravada ou exibida, sei lá, né? Eu acho que vai ser a exibição do primeiro episódio. Coisa. Agora, só sei que não acontece mais nada na vida de Jennifer. Não, tadinho. E você falar Jenny Gart, como se eu estivesse falando errado, Jennifer Gart, mas Jenny não existe, o nome dela é Jennifer. É? O nome dela é Jenny... O nome dela tem que ser Jennifer, gente. Não tem como. É um apelido, Jenny Gart. Vamos ver. Vou pesquisar isso agora. Jornalismo investigativo. Pronto. Momento jornalismo investigativo. Todo episódio da Netflix não é isso. Quantos filhos Steve tem? O nome dela é Jennifer Eve Gart. Não falei? Não existe Jenny. Jenny é um apelido. Oh. Sei lá. Então eu tô falando Jennifer certo. From the block. É, já pensou? Jay Low. Aí, quê? É Jennifer Low. Jennifer Logart. Ai, gente, queria muito que ela aparecesse de roupeira. Então, e aí ela teve também um sonho com Jinan Chenou, que foi legalzinho, mas tipo assim, ah tá, dela andando pela escola e falando, Jennifer está atrasada, nós contávamos com você. Sei quem aguenta esses sonhos, né, gente? Que eu acho que foi uma rima visual com ela ter abandonado a série por 5 minutos e ter voltado. É. Vamos pra outro. Qual outro? Escolhe você. Conta a história de outro aí. Vamos então de Brian, né? Que é o grande protagonista desse revival, na verdade. Porque ele, né? Nesse segundo episódio especialmente, ele tem seu stalker pessoal, né? Muito dedicado a aterrorizar todos os 90210ers, porque... Como a Erika já falou, né, tem o plot PLL. Esse rapazinho, que a gente acha que é filho de Brian, né, porque ele anda vestido que nem o David, tem. Com tupete igual do David, né? Exato. Esse rapaz começa... Porque, assim, quando a Tori tá sendo chantageada por todo mundo, ela tem uns bonequinhos que ela fica botando na casa de boneco, igual Mona, né? Pra, tipo, ver quem já caiu na trap dela. Aí esse homem pega os bonequinhos, esse stalker, e manda decepado... Com o pé cortado, com, sabe... Seus focado. Braços. Isso. Tudo quebrado. Cada um dos atores, eles ficam assim... Ah, vou morrer. E aí acaba o episódio desse jeito, assim, e aí... E no episódio 3, episódio... nada. Nada, ninguém liga pra isso, ninguém cita. E aí, ninguém fala assim, né? Dona, peraí, minha filha, você tava com os nossos bonecos, você mandou pra gente boneca ameaçando a gente, foi isso? Porque é isso que eu ia entender. Porque esses bonecos estavam lá na Fox... Que ela mostrou lá pro pessoal da Fox, ó, fiz uma casinha, que aí todos os personagens estão aqui, aí a mulher, nossa, que incrível! É, e aí tal. Aí vai ficar desconfiado de dona, né? Mas ninguém falou nada, achou normal. De repente eles acham que é normal, né? Qualquer loucura que dona faz, é dona, né? É maluquinha mesmo. Eles falam assim, ah, os fãs de Nanotionou já são assim mesmo, Tori é louca mesmo, já. Que a Jenny já falou, né, que Tori não é um ser humano funcional. E aí, menina, Brian? Não, peraí. Tem um detalhe muito importante que todo boneco tem assim. Tem o que não tá sem um braço, tem o que tá sem as pernas, tem o que não sei o que, sem a cabeça. O boneco de Andrea tá todo espatifado. Aí eu fiquei com a tese assim. Eu fiquei com uma outra tese. Que, na verdade, a pessoa ia cortar o boneco, aí caiu no chão, quebrou tudo. Pode aí falou, ser. Caralho, e agora? Aí vou catar assim mesmo. Aí varreu, botou na caixinha e mandou. Porque... Gente, André não fez nada pra ninguém. Por que ela tá toda fatiada, gente? Pois é, achei sacanagem. Achei pode ser bicuriosofobia. Pode, porque ela não é lésbica, né? É, que ela não é lésbica. Aí, menina, David recebe esse rapaz, esse stalker, se candidatando a uma vaga de assistente pessoal. E aí David fala assim, ah, que ótima ideia, né? Só que tem que falar com minha esposa. Esposa cantora famosa de David, que é a Lia, né? A Lia. Saudade. Do mundo paralelo. Esse Nanotionou tá melhor do que era uma vez em Hollywood. Porque tá fazendo a justiça pra Laia, como se ela tivesse ficado viva, que não fez com Sharon Tate no filme do Tarantino. Já falo mesmo. É verdade. Tá? Era isso que a gente tava querendo. Era isso que a gente queria, não era uma vez em Hollywood. Uma mulher presente, atuante, nessa palhaçada. Já falo logo, já fiz meu protesto, continua. E aí esse moço aparece pedindo emprego, né? E David fala, vou falar com a Lia. Quando fala com a Lia fala assim, não sei. Olho pra cara desse garoto, não sei o que dizer, só senti, né? Olho pro teclado, meus dedos. Eu olho pra esse menino, não sinto a vibração boa. Porque ela olha pro cara do David e é a mesma pessoa. Sim. E aí, menina, tem um momento em que não ficou muito claro se a Lia deixou a porta aberta ou se o menino sabotou. Que a criança de Lia foge dentro de casa e ela fica assim, cadê fulana? Ah, caralho! Minha morena! E aí sai atrás da criança, quando vê, o garoto tá com ela. E ele fala assim, ah, fui buscar ali a roupa do Brian e achei a criança. Ai, graças a Deus, obrigado, não sei o que, beijo. Fui cheirar a roupa do Brian, né? E aí achei a criança. E aí, menina, quando o Brian vai confrontar a mulher, Brian, cheio da razão. Porra, eu não posso passar um dia tentando trabalhar, que tu perde nosso filho, não sei o que, sua piranha. Aí o garoto chega e fala, oh, fui eu, mano, não fala assim com ela não, não sei o que. E aí a gente, né, vê o grande golpe de mestre de Stalker. Ali olha pra ele e fala, eu sei que a culpa foi minha, que você tomou a culpa pra você e tal, porque você é muito do bem, muito fofinho. Uau. Sendo que ele tem um wallpaper horroroso dos Nine Inch Nails, né? Que é pior do que o que eu tinha na época da série, que é assim, um monte de quadrado deles, os card deles, e um fundo avulso, assim, de Windows, sabe? É muito ruim. Eu não entendo. Ele não... Gente, não podia ser um wallpaper normal, tinha que ser aquela coisa bizarra. Tem que ser Stalker modo antiga. Eu tô achando que esse menino é viajante do tempo, que ele veio da década de 90. Porque o computador dele parece de 90, o wallpaper parece de 90, não sei, é muito estranho. Tô sentindo essa coisa. Essa vibes. É, eu acho que ele é David do passado. Será? E tá tentando alertar alguma coisa. Será que ele segura veio isso. Impedir o revival de acontecer? Sim, anota aí, eu tô achando meio Cloverfield Paradox. Não sei. O quê? Então. E aí David tem essa barra, fora aquelas caras e boca que ele fica padona, né? Tipo, que nunca vai rolar, chato do caralho, fica aquelas caras de vai rolar, não vai rolar. E... Mas o quê? Mais nada, né? É, fica esse plot do romance, ele fica vestindo as calças e perguntando pra Tori como é que a bunda dele tá na calça. Que, de tudo ele pergunta pra Tori, ele fica toda hora brincando de seduzir. Tipo assim, ai, não sei o quê. Aí ele faz alguma coisa assim, sensual, mas sem querer ser sensual, sexo sem ser vulgar, aí pergunta pra ela. Ai, não consigo evitar, sei... né? Ah, não sei o quê. Muito bobinho ele. Muito bobinho. Ah, e esse cara, ele no final pede o quê pra... Um assistente pessoal, não é isso que ele pede? Essa é a exigência dele. Quando tem o segundo episódio lá que todo mundo exige alguma coisa da dona, ele exige um assistente pessoal. Acho que a exigência dele é uma coisa bem idiota, que eu já nem lembro mais. Não, mas idiota do Steve, que é fazer product placement. Ah, porque ele é um grande homem de negócios. Sim. Então vamos pra Steve logo, né? Pra tirar esse velho da sala, esse charquinado aqui da sala. Steve tava num plot de conspiração marital, né? Ai, gente, olha, esse plot de Steve não tem nenhum nexo. Porque no final, no outro episódio, já mostrou o celular dele lá, com as imagens da mulher trepando todo mundo, todos os homens, todo mundo viu. Entendeu? É, a mulher mandou um bagulho, uma imagem pra ele transando, que ele pode pedir pra operadora recuperar. Aí ele agora botou câmera na casa toda que ele tem que pegar a mulher transando. Se a mulher transar o dia inteiro no motel, ele pronto, flopa pro plano dele, mega evil, de conseguir se separar. E aí ele fica toda hora, a mulher passa pra ele, ele fica com a cara assim, tô feliz. Aí depois que ela passa, ele fica assim, tô, né? Emily de revenge. Ai, que saco, plot chato. E tudo de Steve é chato. O plot desse plot dele aí de ação, de tenho que pegar minha mulher trepando na minha cabeça pra poder conseguir me separar sem dar dinheiro pra ela, é chato. E o plot dele também de ser um homem de negócio viciado em ganhar dinheiro também é uma merda. Merda. Ai, eu tenho que pôr produto placement, eu vou pôr muitas coisas aí, não sei o quê. É... Bababá, que aí Jason falou, você não vai ficar usando a minha série como não sei o que, sendo que Jason é diretor do primeiro episódio, minha série. Aí fica esses macho velho enchendo a porra do saco, como se tivesse, né, 27 anos, quando eles eram novos ainda, né? Porque... É a coisa mentira, mais era... útil que... Eles eram um pouquinho mais novos do que isso, 27 anos. A coisa mais útil que Ian faz é realmente assinar um post de Sharknado, que é algo que todo mundo espera dele, né? Sim. Isso foi muito bom no segundo episódio. Até dei esse spoiler pra Léo pra motivar ele a ler. A motivar ele a ver o episódio, né? Porque ele tava assim, porra, mas e Sharknado? Não vai aparecer. Pois aí apareceu. Mas foi muito pouco. Eu acho que tem que aparecer Tara Reid. Ou então a menina Kaya Kokano. Nova. Que é nova, né? É Kaya... É Cassi Cerbo. É isso, Cassi Cerbo. Tô misturando com outra. Quem é Kaya, não sei o que lá? Kaya é do Skins Escodelário, né? Não, a brasileira? Isso, é Kaya Escodelário. Tô misturando os nomes. Tem nada a ver uma com a outra. Nada. Só pensando nas aflicetas, né? É, mas tudo é aflicetas. É isso, a única coisa que tem a ver é isso. Tá então... toda na Andrea, querendo explorar. É que eu, gente, sou bem curiosa. Se você quiser mandar a cartinha pra mim. Tô aberta a teste. É que é moda na terceira idade. Então, e aí tem esse plot dele que não leva a lugar nenhum. Eu só espero que ele traga, né, essa menina de Sharknado pra poder fazer alguma participação. Mas, Vamos para quê? Para a próxima pessoa. Vamos falar de Andréia. Que Andréia é uma pessoa que tem um plot, pelo menos. Né? Porra. Que é uma merda também, mas é um plot. Ai, né? Gente, eu amo a Andréia nesse plot. Que é o plot da mulher sapatona de 60 anos, né? Sim, porque desde que a fã se declarou pra ela, né? Ela tá nessa coisa que preciso descobrir se é isso mesmo, tal, mas ela não quer separar do marido. Tipo, nem sabe se ela gosta ou não gosta. 60 anos demorou só. Sim. Pouco! E ela chega pro marido e fala assim: querido, você já tirou o lixo hoje? Aí ele: já, por quê? Então, queria te falar então, de uma mulher. Nossa, é a cena. Preciso falar um negócio. Aí tem toda uma cena dramática. Parece que ela vai falar assim: vou morrer. Tenho 3 meses de vida. Aí, até a gente que tá vendo a série, que sabe que o assunto que ela vai falar é esse, que ela beijou a menina, a gente fica assim preocupada. Porque do jeito que ela senta, tipo... Aí ela fala: ai, não sei. Tô com umas dúvidas aí, menine. Tô meio passada. Mas a técnica dela, ela aprendeu com o Sed. Tipo assim, dizer: tô namorando meu primo. Mentira, tô sapatão, entendeu? Ah, vai que cola, né? Exato. Mas só que tá colando tudo errado. E aí ela chega e fica lá. E aí o homem fica todo insatisfeito, né? Por que aí... será, né? Por que será, né? Tipo, porra, velho, com 60 anos que tu foi me dar esse golpe. Tô acreditando nisso. Aí o homem já deve estar assim: será porque a pipa do vovô não sobe mais? Porque se ela tem 60, ele tem mais de 60, né? Então... Sim. Vai que, né? O inimigo agora é outro. É azul. É, e aí, o Viagra do homem, né? Chateado. E aí ela vai pra sede da Fox, né? Porque todos os Nanette Honors vão pra sede da Fox, que é, a dona prometeu todo o casting lá, né? Incluindo Shannon Doherty, né? E falaram que a série só ia sair do papel se tivesse todo mundo. Só que na primeira visita de todo mundo, não vai Shannon Doherty. E a Emily Valentine, que agora volta não como Emily Valentine, mas como executiva que vai falir a Fox com essa série, e aí vai ser obrigada a vender pra Disney, nem pergunta cadê Shannon. Não, mas Tori fala: ah, Shannon tá um pouco ocupada e tal, mas a gente já viu. Shannon tá salvando umas pessoas, umas coisas aí. Isso. Ela fala assim: aguarde e confie. Não, porque eu achei que ela ia insistir mais, né? Porque dali que importa é Brenda e Brenda, né? O resto foda-se, né, gente? Oh. É. A verdade é essa. A verdade é essa. Entendeu? A verdade é. O trio principal era Brenda e Kelly. Porque Kelly namorava Brandon. Depois não namorava. Namorava. O resto é tudo coadjuvante. E aí, né, Emily Valentine que volta, né, como a mãe de Michael B. Jordan e Creed 2. Né? A roupa dela tá idêntica à da Bridget Nielsen. A mulher do Rock Balboa, do Sylvester Stallone, que traiu ele com outra mulher. Olha, sente aí a referência na vida real. E aí, por isso, ele acabou com a carreira dela em Hollywood e agora ele trouxe de volta. Ela com 70 anos. Coitada, conseguiu voltar pra Hollywood. E que fez As Mercenárias. Filme maravilhoso. Anotem aí, gente. Tem As Mercenárias, que é um filme tipo Os Mercenários, só com as velhas da ação dos anos 80. E a mulher de Sharknado lá, aquela do Independence Day, esqueci o nome. Que, gente? Aquela, que era a negra, menina. Brenda? Brenda, essa mesmo. O quê? E aí, e aí Emily Valentine fala, né, dos planos, projeto, tudo, pra eles, né, aí dona mostra a casinha, e de quem que a gente tá falando mesmo? Era de... Gabriele Andréia. Isso. E aí, Gabriele Andréia tem essa exigência, que ela coloca, né, já pra Emily também, que a personagem dela tem que ser bi. E aí tem aquela coisa do PLL, que eles estão varrendo o chão da rua lá, por pena, né, por ter roubado o vestido de 15 anos de dona. Que aí todo mundo fica sabendo o pedido de cada um, né? Que a Andréia quer ser bicuriosa. Brandon vai fazer um episódio, dirigir o primeiro episódio. E aí, André limpou a ficha dele. Agora ele tá ficha limpa porque ele apanhou do menino no episódio Flash. Sim. Teve esse plot maravilhoso de um velho. A cara dele toda esgarçada com ele com a máscara. A cara dele ficou toda inchada que nem um golfinho, assim. ele tirando a máscara assim, todo inchado. Aí tomou um chute no saco do garoto, pronto. Aí ele ficou ficha limpa pra dirigir de novo. É... Jennifer quer pôr a filha. E aí David e Steve, que não tinham nada, botaram essas outras exigências aí. E Donna exigiu o quê? Aí... Não, André Donna mandou... tá pedindo pra todo mundo, né? Ah, Donna não exigiu nada, mas a Andrea falou pra Donna exigir que todo mundo se trate no psiquiatra. Ah, não. Foi isso? Era reunião de grupo, pra poder... Uhum. Psicologia de grupo. Porque, né, o grupo é meio problemático. Aí ela foi e botou isso como se fosse dela, e a Emily Valentine falou assim, ótimo, porque vocês são bem problemáticos, né? Adoro. Pessoa que tacava fogo em carreira alegórico vir pra mim falar que eu sou problemática. Rasgaram a cara dessa mulher. Olha, mas é importante falar de Andrea aí também, que Andrea começa a ter essas conversas com Emily Valentine, de como explorar essa história e tal, e aí Emily fala assim, gatinha, eu sei que tu gosta do chá jogar tíbia. Não vem com essa historinha pra mim, não. E aí Andrea, ai, que isso, não sei o que. Tá lá, que isso, miga? Ai, e para! Andrea instala o Brenda, né, o aplicativo lá, e fica, tipo, não põe uma foto do cotovelo dela e fica esperando alguém da match falar, ah, porque eu sou uma pessoa pública, meu marido não tá muito bem com a história, então eu vou fazer aos poucos, mas ninguém tá me dando match. Aí ele fala, né, assim, garota, sai disso aí, vamos tomar um café. E aí, né, o resto da história. Porque me Valentine também, olha, menino, a cara de... Ela fala assim, deixa isso aí, vamos tomar um chá e chama ela pra entrar no scanner dela, né? Porque olha... Exato. Também tem uma carinha que tá ali, ó. Desde a época da série. Já achava que ela ia tentar pegar alguém ali, avulso, porque... Ah. Olha, muito, muito desconfiada essa menina. Ela e André são as responsáveis pela sapatonice no mundo, né? Vamos ser sinceros. Que essa menina ainda, inclusive, foi crush de muita gente porque ela era a irmã do menino, né? É... Esqueci o nome do menino. Do menino que era dono do Chuck no Chuck 2. No Chuck 2? É o mesmo dono no Chuck 1 e 2, né? Sim, mas no 2 ele é adotado por outra família que a mãe é dada como louca porque ela fala que o boneco tava matando as pessoas. Sendo que tinha um policial que viu, que ajudou a matar o boneco. E aí o menino é mandado pra adoção e a mãe vai pro manicômio. E o policial não sei por onde foi. E aí, nessa casa nova, quem ajuda ele no final até matar o boneco é a Emily Valentine, que é a irmã dele. Garota! É, ninguém lembra disso, mas eu lembro. Porque, ainda bem que você, né, tá aqui pra trazer essa memória. Emily Valentine, né, estava bonita nesse filme. Viado. Viado, sério, tô falando pra você, parecia até uma jovenzinha de verdade, parecia uma idosa, igual ela sempre pareceu. Então, e aí, esse foi o plot de André, tá vendo? O plot de André é maravilhoso, pelo menos é engraçado, tem alguma coisa acontecendo, né? Porque o de Steve é um saco, e pronto, vamos para o de Jason. Jason, que agora vai ser papai, só que, na verdade, não vai ser papai, porque, na verdade, Hilo, de Barulhos da Galáctica, que ninguém vai lembrar aqui, porque ninguém viu o Battlestar Galáctica, aparentemente. Ai, gente. É um homem... Beijo, o homem... Vê, Amanda. Okay. É, Amanda não vê, não adianta. Não sei mesmo o que eu faço. Já, eu entreguei duas temporadas na mão dela assim, ó, toma. A legenda pra ela ver. Não vê. É, e aí... É, aparece Hilo ligando, do nada, assim, Jason tá conversando com a esposa... E aí o telefone dela toca, aí ela não diz alô sem resposta. Ela simplesmente fala assim, ah, não é nada não, não sei o quê, só desliga o telefone. Mas assim que ela desliga o telefone, ela corre pro quintal da casa e o homem tá lá atrás da moita. Eu fiquei assim, gente, como esse homem tem a chave da casa da mulher? Pois é. Porque até ele chegar no jardim, ele passou por outro portal, né? Uhum. E o segurança? Tem segurança nesse condomínio? O estoque de Brian deve ter ajudado ele a entrar. Tô achando que ele é o... No final, o menino vai ser filho dele. Quê? Já pensou? Com o Emily Valentine. Que, acho que vai se assumir hétero. É, e aí... Esse homem tá escondido atrás da moita. Hilo tá acabadíssimo. Eu, sabe o que eu pensei que ele era? Você lembra de Melrose, que tinha um casal gay? Uhum. Que tinha um loiro. que era da primeira temporada, que morava lá. E aí depois entra um outro que é tipo um médico. Você lembra? Uhum. Que era igual o Hilo, bem parecido. Se você jogar aí no Google, você vai ver, bem parecido. Eu pensei que era esse homem. Eu falei, nossa, o homem de Melrose. Aí depois que eu vi, meu Deus, é Hilo. Tadinho, né, gente? Mas era tão bonito. É, nossa, tá horrível demais. E ele não é tão velho, né, gente? Pois é. Aí eu fiquei chocadíssima já com isso. Essa criança vai nascer como, né? Aquele plot do Sylvester, vai nascer já leite em pó. E o quê? E... leite em pó. Você lembra que ele suia dar leite em pó pro filho? Lembro. Mas... babá. E aí Hilo fica assim, ó, eu tô aqui atrás da moita te ameaçando, que você tem que me arrumar umas paradas aí, porque senão eu vou contar pra ele com o fio, meu, hein. Aí, sai daqui, homem, sai, show. Aí pronto, acabou a participação. Aí depois, no final do episódio, né, a gente vai descobrir que, do segundo episódio, isso. Que ele vai ser, que Brendona também, né, tem um dedinho, Tori, dedinho mágico. O roteirista da série vai ser esse homem. Aí ele vai, na cara de pau, se apresentar pra Jason, né? Na hora que Jason está recebendo a notícia de que é, né, impotente. Potente não, que ele é infértil. Sim, que ele teve o problema anterior a essa bolada aí que ele levou do Flash, né? E que aí ele não pode ter filhos, nunca pôde. E aí fica essa barra, né? E aí no terceiro episódio é desvendado o mistério de que quem não pode fazer filho não tem filho. Que era óbvio. É, e aí Hilo fica super mega evil, dando shade pra Jason no meio das gravação. E Jason, com razão, falando pra Tori, ô, minha filha, tu tá louca? Ai, mas o roteiro dele é ótimo, ele fez umas sugestões maravilhosas. Ele, ah, nossa, todos nós reunidos no Pit Pit, né? Quem não pensaria nisso? Que original. Aí Tori é convencida a demitir o homem, ele fala, ah, tudo bem, não sei o que, né? Seu papel como produtora. E aí o homem faz cara mega evil pra Tori. Eu duvido, esse homem vai voltar e vai tacar fogo no carro alegórico. Ele é nova Emily Valentine. Adoro. Ele tá com toda a pinta de psico. Ah, porque só tem psico nessa série, porque essa porra é PLL. Pois é. E aí Jason fica nessa barra, o homem é mandado embora e ele fica lá, né? Vai dirigir o roteiro de quem agora? Porque... ah, não, mas aí a roteirista, nova roteirista, podemos puxar aí o plot de Ian de novo. Ian entra num plot que ele elogia os olhos de uma mulher, fala, você tem lindos olhos. Ai, meu e Deus. E aí ela fala, ah, isso é ofensivo, você é machista, não sei o quê. Tinha esquecido. Do nada. E aí o homem fica boladíssimo, abre todo um debate sobre, nossa, não podemos nem mais elogiar uma mulher bonita, não sei o quê, coisa horrível. E aí essa mulher se apresenta, né, no fim desse episódio como a Noterice, e eu fico com cara de cu. Porque Ian é o personagem mais babaca. Não sei por que ele escolheu isso, ele ser um personagem tão babaca. Pois é. Ele é um personagem babaca totalmente. Se ele é essa pessoa, se ele é aproximadamente isso na vida real, pelo amor de Deus, eu não quero conhecer esse homem nunca na minha vida. Não, eu acho que é tipo muito da fama, sabe? Tipo de ser party boy. É, eu não sei se ele quis fazer que nem a Andrea, exigiu assim, vou fazer um personagem muito diferente de mim pra mostrar que eu tenho talento. Uhum. Porque, cara, é muito chato, é muito ruim. Ele é todo babaca, machista, bocó. Ah, nossa, é muito chato. Pois é. E aí vem, tá faltando o quê? Jason, a gente já falou agora. E agora vem Shannon, né? Brenda. Brenda maravilhosa, né? No segundo episódio, fazendo uma grande participação que eu cochilei durante o episódio, gente. E aí, de repente, eu vi Brenda, eu falei, meu Deus, Brenda chegou, graças a Deus. E não era, ela tava fazendo fofoquintas com uma foca e David. Brian Seagrim. O que eu fico impressionado é que você vê o primeiro episódio, que tá Brenda no telão, não sei o que e tal, você pensa, pô, eles, né, tão dando um tempo pra ela chegando e tal. É, porque o primeiro episódio foi dedicado a Luke Perry, então não vamos botar Brenda que senão vai ofuscar. Isso. E aí quando você vê todos os episódios, eles estão dando um tempo pra Brenda voltar, porque ela tá sempre nessa comunidade, distante, faz uma cena aqui, outra ali. E aí, nesse episódio, ela realmente só dá conselho pra Brian, que é seu grande amigo, aparentemente, e cuida da foca, né? Inclusive, ela podia estar na África, né? Podia. Ela tá. Salvando girafas. Porque girafa, gente, é na África, não é no Brasil, na Amazônia, tá? Avisar pra aquela moça que se pintou. Você acha que é a Foca da Meia-Noite? Eu acho que era a Foca da Meia-Noite. E ela porque ela conversava com a Foca. Ela tava fofocando com o David e soltando a Foca. E no final, ah, parabéns, Foca. Obrigado pelo ajuda no trabalho. Né? De chapéu de cowboy e roupa de surfista de leoprene. Maravilhosa. Muito bom. E aí ela dá a dica assim, para de ser babaca e tal, né? Ah, porque a mulher de David arrumou um emprego pra ele numa NCIS da vida, CSI da vida, Lei e Ordem da vida. E aí deu a indicação dele falando que ela, sei lá, ia participar em algum episódio, ia cantar do Ela ia deixar usar uma música. É. E aí ela tá dando aula de dança pras meninas lá, do grupo dela. E aí Brian chega toda... Que eu acho também Brian é muito assim, né? Pra quem é dono de casa, tá se achando muito. Que porra é essa, mulher? De você me arrumar emprego. Porque eu tenho que arrumar por mim mesmo, não sei o que lá, blá, blá, blá, blá. Muito na frente de todo mundo. Não pode esperar a mulher chegar em casa. Não pode chamar no canto. Isso. Pois é. Gente, que palhaçada é essa? No eu fim, falar, vai tomar... Que foi... A Lia que contratou o homem pra matar a Brian aqui. Vai tomar no cu. Cala a boca, vai tomar no cu. Falava mesmo. E aí, a Lia fica com cara de cu e Brian batendo o pezinho. Aí ele liga pra Shannon e Shannon vira pra ele. Tu é ridícula, né? Shannon fala, ela está certa. É, né? Se ela pode arrumar, vai arrumar, né, caralho? Então, mas porra do saco, parece ser ridículo. Se fosse contra você não ia fazer? Aí ele, ah, eu tô errado, né? Você tá errado com teu merda. Tchau, que eu vou brincar com a Foca. Aí, adoro, vou brincar com a Foca. É, ela foi brincar com a Foca. E aí no terceiro episódio, Shane finalmente, né, tá lá meditando, meditativo. E no plot de Dona, Tori sobe o morro, né, igual o pastor Valdomiro. Viado, com sua mala, não sei pra quê. Não sei pra quê, só pra fazer piada, mas tipo assim, gente, nem Gilmore Girls essa piada deu certo de carregar mala com pipoca, subir monte. Isso não pois tá dando certo desde Gilmore Girls, é repetir esse plot. Pra ela chegar a achar finalmente alguém, né? Contracenar com o Shannon. Não, e ela chega assim, ai, Shannon, finalmente te achei, não sei o quê, mulher, você não sabe o que eu passei. Aí vira um monge, assim, tá. É muito tosco. E aí ela fala pra Shannon que precisa de Shannon pra poder organizar tudo, porque na verdade o Shannon que vai ser a dona da série. E que ela precisa de Shannon porque ela fez, cagou o traio, estragou tudo, tá tudo zabando. É porque eu sempre lembro de Meredith cagando o traio, né? Naquela Sim. medicina dela maravilhosa, lá no Seattle Grace, Dead Mads, Mark Sloan, Lex Gray. E aí ela fala, então preciso de você, menina. Preciso dessa sua paz interior, você que virou uma pessoa zen. Né? Que não era. Sim. Não era. Mas agora tu é zen, então vem comigo, vem me ajudar, vem me fazer feliz. E aí o mestre de Shannon vira pra ela e fala, vai e voa, passarinho. Agora chegou a sua vez de mestrar esse RPG. E aí ela chega pra mestrar o RPG na cama de Tori. Quer dizer, ela chega pra mestrar o RPG da Fox, que tá pra explodir a qualquer momento. É, e aí termina assim, né? E aí finalmente Shannon chegando, né, no set, e todo mundo assim, tipo, ninguém fala com ela, tipo, ninguém dá um oi. Só fica aí, Emily, ah, muito bom trabalho, Tori. Achei que você não ia conseguir, não sei o quê. Sendo que, repetindo, né, era a condição pro show existir, ela conseguir. E aí termina assim, né? Finalmente Shannon está entre nós. Isso no na metade da temporada de 6 episódios. Agora, vamos ver se ela salva essa série, né? Porque aí o nego vai falar assim, porra, mas vocês são chatos. Tudo é Shannon Dorothy, tudo é Shannon Dorothy, gente. Gente, ficou provado por A mais B que tudo é Shannon Dorothy mesmo, né, gente? Ah, mas não sei, assim, como eu falei, né, o primeiro episódio eu acho que eles tinham achado um tom muito legal, as historinhas de todo mundo, e eu acho que depois deu uma preguiça, assim, tipo, claramente dá pra você ver que teve um tempo de produção diferente. Mas porque eles criaram a expectativa no final do primeiro episódio que o Shannon tava voltando, eles não tivessem feito isso, eles tivessem mostrado o Shannon no telão, pronto, foda-se, não tivessem mostrado ela pegando o bilhete e voltando pra Los Angeles. Podia ter pego essa cena e colocado no final do episódio 2, quando ela tá falando com o Brian, aí ela descobre por Brian que tem a série, aí Brian fala, tipo, como o Jason foi lá interceder com o Kelly, ó, Kelly, volta pra série, não sei o que e tal. Podia o Brian, como ele é amigo de Shani, a Tori falar com ele, poxa, Brian, falar com a Shani pra ela voltar, não sei o que, bababá. E aí mostrar ela voltando lá da África no... Ninguém anotar que não tem foca na África. Tipo... ela voltando, pegando o ticket pra voltar no final do segundo episódio. Não? É, porra, o problema é que eles quiseram ficar fazendo essa expectativa o tempo inteiro e, tipo, né, interesse em outras coisas passou longe, porque também não fizeram as coisas direito depois. Porque os plots que foram legais no início também ficaram chatos. Porque são 6 episódios, gente. Vambora correr com essa história aí do menino que psicopata e do pô, pra quem inventou esse plot de que o Jason é pai do próprio filho? Não precisava ter essa mulher engravidada. Não precisava esse plot. Não precisava ter isso, entendeu? O plot da Andrea até vai, sabe? O plot do David, que tá nessa barra, que agora ele tem que trocar de lugar com a mulher, porque ele quer voltar e tal, até vai. Mas não precisava ter um menino psicopata que quebra bonequinho. Sabe? É engraçado, mas ao mesmo tempo ficou over. Tipo, não tem nada a ver com Barra no Baile. Tem a ver com Barra no Baile? Tem. É com mas a história é muito... quando era bizarra, é. É, nas épocas que não tinha nada pra acontecer, aconteceu um spot bizarro desse. Mas são só 6 episódios. Então, tipo, tinha que ser o bizarro de um episódio só. O plot de Steve arrastado por 6 episódios dele tentando pegar a mulher trepando com alguém... não dá, né, gente? É que a gente vai descobrir que é Hilo também... Já pensou? Porque, né? Não tem muita gente na série. O que a gente sabe que vai entrar na série? Denise e Richard. Não vai ser Denise e Richard. Cara. Né? Então, pelas pessoas que aparentemente estão, né, confirmadas aí, só tem ela, então. Não sei se vai ser Hilo, que come todo mundo em Hollywood. Sei lá, eu achei, na hora que aconteceu isso no segundo episódio, dessas maluquices de boneco de PLL e tal, não sei o que, eu achei legal. Não vou falar que eu não gostei. O problema é que eles não deram continuidade. É. Sabe? Eu achei legal, tipo, olha que zoeira, mas assim... É, porque era zoeira, tipo assim, ai que maneiro, a zoeira, muito zoado. Tipo, eles estão zoando as séries adolescentes de hoje em dia, mas não era, era só por um acaso, sabe? Sim, era porque... só falta de ideia mesmo, porque, né... Porque poderia ser isso, eles estarem zoando as séries adolescentes de hoje em dia, tipo um pânico. Porque toda série adolescente hoje em dia é de assassinato e morte. E mistério, quem matou quem? Riverdale é isso, PLL era isso. As séries que bombam são só sobre isso, não é sobre a vida dos adolescentes, é sobre quem matou os adolescentes, quem tá matando, quem vai matar. Então ia ser divertido, mas a partir do momento que para isso tudo, pra poder voltar de novo, fiz o mesmo plot chato, pra no final a gente ter que recorrer à Brenda pra poder salvar o episódio. Ai, gente. Mas é isso, expectativas para o episódio 4. Ah, desleais, né? É só isso, né? Não tem mais jeito, acabou, boa sorte. Sim. Não, assim, eu acho que eu realmente gostaria que eles focassem mais nessa coisa de como vai ser a produção da série do que nessas historinhas de vida pessoal deles que você já vê que deram uma boa cagada. Mas não sei, pelo que eu tô vendo. Talvez com a chegada da Shannon esteja, né? O pior é que isso nem estragou a série, porque a gente achou que isso ia estragar a série. Mostrar eles reais, né, entre aspas, e a história da série. Não era o problema. Tanto que o primeiro episódio provou que não era esse o problema. O problema foi como foi levado. E o primeiro tinha umas histórias que pareciam que podiam ser legais e tal, mas depois quando você vê o desenvolvimento, ou a falta de, você vê que na verdade não, né? É, porque o Steve já podia ter se separado e pronto. Né? E tá passando por uma crise, tipo, de repente o Steve tá toda hora na casa do David enchendo a porra do saco porque ele não tem ninguém. Uhum. Sabe? Aquela pessoa que toda hora aparece na casa dos outros inconvenientes. Oi, não sei o que, tava passando por aqui, mentira. Porque ele não consegue ficar sozinho. Toda hora aparece na casa da dona, aparece na casa da Kelly. Sabe, isso é um plot maluco assim? Dele ficar toda hora surgindo na casa das pessoas. E essa é muito mais divertido. Estão querendo fazer arcos grandes com esses plots que não rendem, gente. No máximo rende uma comedinha aqui, outra ali. E arco grande numa série de 6 episódios. Exato. Entendeu? Esse do garoto, tipo assim, gente, era pra alguém ter falado assim, esse menino é meio bizarrinho, né? Ele não tá te imitando não, David? Você tem algum probleminha? Adoro você ter algum probleminha. É, porque não percebeu isso. Tinha que virar e falar logo isso, sabe? Desvendar logo. Pô, agora olha só, no terceiro episódio ele vai conseguir finalmente se infiltrar pra no quarto episódio ele tá dentro da casa do David. E aí, gente, pra quê? Sabe? Tá, mas aí tá, sua expectativa. Não vou mais. A expectativa, espero que melhore, mas não acredito muito, não. Olha, eu tô acreditando em Shani. Cada vez. É, tô acreditando em Shani, que pelo menos ela vai trazer uma movimentação, ou algum barraco. Eu acho que eles podem fazer essa coisa dela zen cair por terra, mostrar que quem deixa ela louca é o povo do Night Window. E ela voltar a ser a Shani Dorothy barraqueira de antigamente. Causar e abandonar a série. Como ela fez em todas as séries. Ela fosse demitida da série. Tipo, igual todas as séries que ela fez na vida dela. Do pai de Donna. Que em Charmed ela também foi mandada embora, né? Uhum, sim. E ela era a principal, viado. Sempre ela é a principal. Ela era a principal barrada no baile. Foi mandada embora. O véio cismou. Trouxe ela de volta. E Charmed, ela fez a mesma coisa. Pois gente. É, arranjou barra com a Alyssa Milano, né? Fudeu. Nossa. Foi fumar com os índiozinhos. É, ela, se ela tivesse arrumado barraco com o Piper, que não era ninguém, né? Na época, agora ela é mãe de área, né? Mas antes ela não era nada. Ela tinha ficado na série, mas como ela arrumou logo com a Alyssa Milano, né? Que era muito famosa também. Porra. Pô, mas a Alyssa Milano era famosa mesmo, viado. É, porque, né? E aí, Doutor Destino lá, de demônio. Saudade. Podia ter. Ah, tá tendo, inclusive, né, gente? O reboot de Charmed, que ninguém vê. Sim. Então, parabéns. É, na Netflix não tá tão mal, né? Nem lembrava. Eu ia falar assim, não, seria legal ter reboot. É, mas já tem. Né? Então tá. Então é isso, gente. Estamos meio cabisbaixos, assim. Meio triste, meio melancólico. Vem outro. Espero que venha um reboot de Melrose aí, pra dar uma animada. Caraca, olha só. Se curte de 60, 50, não tá nessa animação. Imagina o povo de Melrose que já tinha mais idade, né? O pessoal de 70, 80. Ah, gente, mas a gente pelo menos vai ter Brie aí, tirando a peruca, Michael Mancini, Amanda. É, pelo menos o homem de dinastia vai arrumar emprego na Great Show, né? Porque Dinastia vai acabar. Gente, Dinastia vai ser cancelada, não vai? Fala pra mim. Não sei, via. Tá aí, gente, né? Contrariando todas as expectativas. Pelo amor de Deus, vão trocar de novo a mulher. Não aguento mais isso. É, o pessoal não tem nem. A cara nem arde. Não, vão trocar a Crystal e já trocaram a Alexis, né? Que tava sendo interpretada por sua própria filha. E agora vai ser outra atriz de novo. Vai ser igual àquela novela que a Drica Moraes ficou doente. E aí a Marjorie Chiano tinha vivido. A Marjorie tinha sido ela na. Vou explicar, né, gente? Não lembro qual é a novela, mas eu lembro do plot. Que era assim, a Marjorie tinha sido ela na primeira fase. É a primeira fase, que na verdade era a fase da novela única, deu uma merda, ficou uma bosta, ninguém gostou. Só gostava do personagem de Marjorie. Aí o que aconteceu? Deram um salto no tempo, botaram um monte de ator diferente pra poder, né, ver se a série engrenava. E a Drica Moraes foi e assumiu o papel de Marjorie e brilhou, porque era uma vilã foda, não sei o que, bababá. Só que ela ficou doente. E aí, ela teve que sair da novela. Aí, em vez de botarem uma outra atriz, porque todo mundo sabia que a mulher tinha ficado doente, era só avisar, gente, por motivo, não sei o que. Isso já aconteceu na novela mexicana? De sim. Você tá... Aquela cúmplice de um resgate? Qual era que tinha a... Aquela menina que era, vivia duas, que Larissa Manoela fez aqui no Brasil. Era a Belinda? Era, que era, tinha, era a Belinda que fazia. Essa que era duas meninas que era idêntica. Que elas eram irmãs, mas uma era pobre, uma era rica, uma cantora. Uhum. Aí uma substituía a outra. Essa novela começou com a Belinda. Só que a Belinda, ela tinha um contrato até determinado ponto. E ela não pôde continuar, quem assumiu foi a Luz Clarita. Eu amo. E a Luz Clarita é que escreveu o plot da novela e ela foi usurpada, botaram Belinda no lugar dela, e aí no final ela voltou pra fazer o resto da novela no lugar de Belinda. Olha. Olha aí. Babado. De Belinda. Adoro. De Belinda. Babado. E aí, não lembro o que eu tava falando antes. Você tava falando da Drica Moraes. Isso, e aí aconteceu isso, que aí Drica sumiu, e aí tiveram a brilhantíssima ideia de trazer Marjorie Chiano com a mesma cara, botaram uma ruga na cara da mulher, só com a roupa de véia, e fazendo gestual de Drica, pra ser Drica, que Drica simplesmente fez uma intervenção cirúrgica facial, que virou ela com 30 anos a menos. Aí eu fiquei assim, nossa, uau, né? Tipo, todo mundo na novela podia fazer isso. Quem não quer isso no mundo? É uma... Porra, é o Bieri? Sei lá, um clone? Que... Caralho! Que plástica maravilhosa é essa? Explica pra gente. É a mesma dinastia de Alexis, que virou a filha. Gente, não, mas... Porra, mas na novela era bizarro. Era tipo assim, todo mundo com 20 anos a mais... Aí a Marjorie chegava com a idade dela e falava que as pessoas como se ela, tipo, vamos dizer assim, sei lá, Cléo Pires tá na novela, tá? Aí Cléo Pires e a Marjorie tem quase a mesma idade. Aí chega a Marjorie como se ela tivesse 20 anos a mais que a Cléo Pires e fala assim, minha filha, você tem que aprender a se respeitar, que não sei o quê. E eu assim, quê? Então, mas dinastia foi isso, tipo, a mãe, a Alexis, né? O filho psicopata lá enfiou a cara dela na lareira. E aí, quando foi fazer o procedimento cirúrgico, ele levou uma foto da Fallon, que é a filha, sem a mulher saber, e quando ela acordou, ela era a própria filha. Sério? Juro. Aí ficou a atriz... Ficou fazendo dois papéis? Ficou imitando, emulando a voz da mulher. Meia temporada, eu acho que uma hora ela se cansou, aí mandaram ela fazer outra plástica lá pra mudar de atriz de novo. Eu acho que não tinha dinheiro pra botar outra atriz, que não tava dentro dos recursos da série. E aí, é porque tiveram que pagar, né, os direitos da outra. E aí, faz aí, Fallon, faz aí. Uma brilha. Tiveram que pagar o FGTS, né? Gente, então Fallon agora é uma atriz multifacetada, hein? Sim, a nova Tatiana Maslany. Porra da geração. E a outra agora, Crystal? Vai ser quem que vai fazer o irmão? Menina, e Crystal vai ser aquela mulher que fez o Untrue Hill, a primeira sapatão do Untrue Hill, a Daniela Alonso, vai ser a terceira Crystal. Viado. Queria que Crystal fosse o irmão. Tipo Behold. E Dina e Billy Porter. Ah, mas fizeram isso no final de Jane the Virgin, sabe? A Petra, que é a grande atriz de Jezebel, Jerusalém. Ah, de Jerusalém com Z. Então, aí Petra era ela e a irmã gêmea, né? Aí no último episódio de Jane the Virgin, eles mostram o irmão gêmeo de Petra, que é ela fazendo. Tipo Tatiana Maslany mesmo. Um russo, assim. Ai, que maravilha. Gente, essa menina de Jerusalém, ó, parabéns. Puta carreira maravilhosa, porque ela era coadjuvante, mas na verdade, se você parar pra prestar atenção no filme, ela era a principal, porque quem aparecia o tempo todo na câmera era ela, porque a menina que usava o Google Glass não aparecia, né? Pois é. Se você levar pro tempo de tela, ela que era a principal. Olha, eu fiquei chocada quando as pessoas falaram isso, que a mulher era de Jane the Virgin. Pois fiquei é. Como? Mas então é isso, gente. A gente viajou aqui, falou muito de coisa pra encher, assim, vocês de amor e carinho, porque, né, Naruto Uno não tá sendo agradável com a gente como a gente queria. Mas, quer deixar seu recado aí, Léo? Fala aí, seus codinomes beija-flor, onde te encontrar, suas cartinhas, caixa postal. Me encontra aí no Leózio, no Twitter, TheLeózio no Instagram, e lá no seriadores.com.br e no logado.com, né, os outros produtos da Holding todos reunidos, saindo aí desesperadamente. Porra! Inclusive, se bobear, domingo eu vou competir com o Logado aí pelo Trend Topics. Porque, do jeito que eu tô enrolada essa semana, esse podcast vai sair sábado de madrugada. Sábado à noite tudo pode rolar. Importante é sair, né, gente? Então, é importante é manter. Então, é isso, gente. Você sabe, a gente tá nas redes, Eric Small Talk em todas as redes. Bin, _ Erica no Twitter. Bin, Erica no Instagram. Meio de Aguiar, mas essa mulher sumiu da face da terra. Entendeu? Nossa, saudade. Mandei um monte de dica pra ela, um monte de coisa. Me ignora, tem dias. Saudade, né? Não sabemos se está viva ou morta. Deu um, né? Me liga, manda um telegrama. Se você souber sobre Meio de Aguiar, mande uma mensagem. Isso. Ó, gente, quem quiser pode ficar, marcar arroba Meio de Aguiar e falar por onde anda, né? Porque beijo, tá de Aguiar. É a Shane Dorothy, tá fazendo Shane Dorothy, né? Sim. Tô sentindo. Então tá, gente, é isso, obrigado aos padrinhos pelo apoio de vocês. E até o próximo podcast. Até. Ou não, que eu não vou estar aqui, eu acho. Será? Tá. Porque do jeito que o negócio tá, você tá semi-fixo, né? É você e Darlan, né? Eu e Darlan, exatamente. Acho que é Darlan no próximo. Ou será que eu vou chamar o Osvaldo? Porque só teve... Né? Até agora eu tô pegando uns homens aí, que tô falando. Tô catando uns homens aí pra substituir uma chofa do podcast. Que era a Amanda. Então tá, gente. Valeu, beijos. Até o próximo. Tchau!